ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, até as 14 horas e o homem já está aqui. Estou recebendo aqui mais uma vez no Programa Expresso o Érico Queiroz Júnior, agora secretário de Obras e Urbanismo de Guaranésia. O Júnior, cada vez que ele vem cá, ele vem com uma função, né? Já veio aqui como coordenador do PROCON, como presidente do clube, como diretor do Departamento de Obras, e agora ele vem como secretário desse departamento, né? De obras e urbanismo aqui de Guaranésia. Júnior, seja muito bem-vindo, né? Ao programa Expresso, agora secretário. Mais pomposo, mais importante, mais, a responsabilidade maior também do que de secretário, do que de diretor, velho. Mais ônus do que bônus. Mas tudo bem. Graças a Deus, vaidade eu não tenho, não. Independente de ser diretor ou secretário, a responsabilidade nem aumenta nem diminui pelo seguinte, porque independente de antes ser só departamento, eu já tinha essa consciência de que o departamento, ele respondia mais como secretaria do que como departamento. Por quê? Porque eu já estava preocupado com o orçamento para o ano que vem. Então essa preocupação nada mudou, porque eu já tinha essa preocupação em termos, né, na época, ingerir realmente o orçamento do departamento. Então aumentou assim a responsabilidade, que vai assinar os empenhos, que nós já assinamos, né, não a ordenação, mas a conferência do material que vai, o serviço que é prestado, aquela coisa toda. Então, graças a Deus, não muda muita coisa, não. Não mudou muita coisa, então. Não. 150 dias a gente completa agora, né, em segunda-feira, né? Você como diretor e secretário, agora secretário, sim, do Departamento de Obras. Eu me lembro que você veio aqui no final do mês de janeiro, eu acho. Sim. Você estava fazendo até o levantamento. Sim. De como você pegou lá o Departamento de Obras. Ficou pronto já esse levantamento? Já tem o dossiê já pronto? No dia 17 de janeiro eu já entreguei. Então foi alguns dias antes. Fiz um levantamento do que nós encontramos naquele momento. Só que eu falo com o pessoal, não estou de brincadeira, mas é uma pura verdade, a cada dia eu tenho uma surpresa diferente. Ainda tem, aparece muita coisa ainda que a gente surpreende, ou as coisas vão acontecendo também, né? Não só como encontrou, vou falar da administração do Laércio agora. Claro. Tenho falado agora. Então, mas assim, são coisas, acontece uma coisa, acontece outra, muitas coisas até boas, né? Por exemplo, de repente chega o prefeito Laércio lá e fala: olha, estou fazendo isso assim assado, eu preciso disso para tal dia. Então a gente tem que correr e dar conta do recado, porque afinal de contas a gente está lá para isso, né? Sem dúvida nenhuma. Mas tá, graças a Deus. Agora já está começando realmente a encaixar de tudo que nós fomos, né? Refazendo, pagando incêndio, aquela coisa toda de início de mandato. Mas está começando agora. Agora já deu para dar uma respirada fundo e começar a caminhar com os seus próprios passos, ainda não. Falta um pouco, falta um pouco. Para vocês terem uma ideia, nossos ouvintes, né? Na Secretaria de Obras, veículos, eu tenho 5 caminhões, entre aspas, né? Porque eu tenho 2 basculantes, mas um está no estaleiro lá, está refazendo motor, aquela coisa, nós já encontramos ele debilitado. Tem 3 caminhões do lixo, que eu brinco que é um caminhão e meio só, porque sempre um ou outro está com problema. Por incrível que pareça, nós temos um Ford que é basculante, e tem 31 anos, para você ter uma ideia. É o que menos me dá trabalho. Mas também dá. Então é assim, eu tenho poucas ferramentas para muito serviço. Essa é verdade. Quando você veio aqui da última vez, você estava com um caderninho. Agora eu já não estou vendo mais aqui caderninho. Era um bloquinho de notas, não sei, que você anotava todas as reclamações. As reclamações acabaram? Não, porque eu não estou vendo o caderninho. Muito pelo contrário. Não, eu parei de anotar porque eu estava perdendo. No computador. Não, eu estava perdendo mais tempo de anotar no caderno do que fazer. Realmente. Resolver os problemas. Passar de 532 foi a última vez que eu anotei. Então eu parei de anotar mesmo pelo seguinte: eu estou pedindo o pessoal ir lá e fazer ou a reclamação ou sugestão. Nós aceitamos de tudo, né? Agradecimento, né? Pouco, mas tudo bem. O pessoal tem ido? Não precisa. Tem ido perfeitamente. Então já fazem lá, por exemplo, a ligação de esgoto. Porque é engraçado o seguinte: isso é normal, cidade pequena, não acontece só comigo, mas para você ter ideia, por incrível que pareça, eles me param lá dentro da igreja, saindo da missa, alguma coisa, ou às vezes até espera, né? Quando eu estou servindo lá, o pessoal espera e fala: olha, eu sei que aqui não é lugar disso, mas eu tenho assim, assado. Para resolver lá na porta da minha casa. Então, e na rua, isso é complicado, porque às vezes você guarda, em muitos casos você guarda na cabeça, mas em outros casos nem tanto. E o pessoal costuma me parar muito no meio do caminho, estou passando assim de casa, dá com a mão e tal. Ó, você está lembrando daquele caso meu? Faz dois meses. Que eu reclamei até hoje, nada, mais ou menos isso. Tem mais, faz 8 anos, faz 12 anos. Tá falando do Procon ainda. E tem uns que me param pelo Procon também. Olha, eu sei que você não tá mais no Procon, mas você não podia. Olha, só me dá uma dica assim, mas tudo bem. Ô, Jornal, você não tá com caderninho aí, então você não vai anotar, mas já tem gente aqui fazendo perguntas. Posso fazer anotação. Depois eu passo para você qualquer coisa. Tá. Ó, Antônio Cláudio, tem uma pequena padaria e diariamente sou prejudicada por falta de estacionamento na rua 7 de setembro. Porém, acabo de ver que próximo a um supermercado está liberado estacionamento em ambos os lados. Que fique bem claro, não tenho nenhum problema com o comércio, pelo contrário. Só gostaria de saber do Júnior Queiroz como o meu pequeno comércio pode ter o mesmo direito, já que meus impostos também são pagos em dia. E aí, João? Deixa eu explicar. Explica, por favor. Para tudo tem uma explicação. Claro. Ela está falando no supermercado Paizão. Provavelmente seja lá que foi feito. Na realidade é o seguinte. Aí ela está dizendo aqui que ela não tem nada contra. Não, sem problema nenhum. Não, mas eu gosto de dar nome. Eu sou muito autêntico. Foi feita uma solicitação através do Nicolas do Paizão, que ele tem sua porta lá frente para fazer o carregamento. E realmente, a gente foi lá, vistoriou que a porta do fundo lá é um depósito, não tem acesso ao supermercado. E para o pessoal fazer a carga e descarga. Na realidade, aquela marcação lá é de proibido estacionar. O que acontece? Ele foi lá, fez essa reivindicação e tal, era para fazer uma faixa de estacionamento para carga e descarga, que é diferente da que está lá. O que é? Deixa eu explicar. É uma faixa amarela, mas ela não é contínua dentro da rua. Ela é feita um L só, dos dois lados. Tem a faixa do meio fio até 2,20 m e depois um Lzinho de 20 centímetros no prolongamento da faixa. Mas o menino que fez lá, tal, acho que confundiu porque estava fazendo o proibido estacionar, e ele acabou fazendo a faixa sequência lá. Mas na realidade lá é só para carga e descarga. Não é para ou proibido. O que tem lá hoje seria até proibido estacionar. Sim. Então nós vamos ter que apagar lá o cupicho, aquela coisa toda lá para voltar a ser. E o pessoal tem que ir reivindicando e a gente vendo as possibilidades. Ali é o seguinte, não tem só esse pedido, não. Tem outros pedidos naquela sequência lá. O que tem que ser estudado ali é se vai ser mão única ali. Que eu não sei se o comércio vai beneficiar ou tomar prejuízo. Porque se a maioria quiserem, obviamente a gente está para atender a população, não é uma pessoa só, não. Nós não fizemos isso porque quem foi lá pedir foi esse supermercado, tal, não sei o quê. Nós achamos que deveria atender e tal. Mas se tiver uma seca, porque ali tem muito comércio, principalmente lá embaixo, na baixada lá embaixo. Aí talvez a gente vá ter que colocar mão única ali. Seria isso interessante para o comércio? Não sei. Mesmo quando surgiu essa ideia alguns anos atrás, o pessoal, todo mundo ficou louco e não quis saber. Mas se a gente tiver uma sequência assim, não que não vá fazer para ela, não. Pode ir lá fazer o pedido lá e a gente analisa e dá um jeito de fazer, mesmo porque já fez lá em cima. Né? O que está ocorrendo é que, por exemplo, tem uma borracharia ali que tem feito, posso falar aqui de público, eu já até falei lá, não pode fazer serviço externo. Aí é outros 500. Borracharia parar um caminhão lá e fazer troca de pneu lá. Na rua. Aí já é complicado, porque aí você vai impedir. Porque ali a gente tem um comércio forte ali, né? Tem ali farmácia ali, pontos, tem farmácia, o mecânica, pessoal da mecânica, loja, tem o pessoal da que já, inclusive, já há um pedido também do pessoal da ração ali. Sim, tem um comércio então, forte. Então, se houver essas interjeção ali, sei lá, de repente a gente vai ter que optar por mão única ali, e eu não sei se para eles é interessante, que de repente o trânsito vai, de saída, vai sair por cima. Então, isso facilita, né? Não sei. Mas vamos estudar, sem problema. Isso aí já foi falado algum tempo atrás, eu me lembro que deu polêmica danada. Deixa eu ver qual que eu vou ler aqui agora. Antônio Cláudio pergunta aí pro Júnior se eles vão arrumar a rua Alfredo de Carvalho. Eu moro de frente com este estrago e fica bem na esquina. Quando os carros viram, chegam quase a entrar em cima do meu fio, que fica bem na frente do meu portão. Tenho medo de alguém perder o controle do veículo. Aí, meu amigo, vai bater direto no meu portão. O Alfredo de Carvalho. É buraco que tá falando? Buraco. Tá. Bom, tá mandou até a foto aqui, ó. Pra tá. Gente aqui. Pois é, bom, é o seguinte. O Carvalho é lá no Renovação. Na Renovação. Pássaro daí. Lá embaixo. Olha, é o seguinte, olha, nós fizemos a licitação de 200 toneladas de asfalto, que já foi colocado, faltaram 40 quilos só, para completar as 200 toneladas. E nós... a operação do buraco já terminou? Não. Ainda não. Não, aí nós fizemos um aditivo de mais 50 toneladas. Dependendo do caso, para você ter uma ideia, ó, cada tonelada custa R$470, mais R$3 da emulsão. Então é 473 toneladas, a emulsão gasta um pouco mais. Isso tem um valor significativo do que nós já gastamos e que nós vamos gastar. Vai ficar mais de R$100.000. Um pouco mais de R$100.000. Então, é o seguinte: em alguns casos é tapa buraco, em outros casos vai ser recapeamento. E, indo mais além, vai ter que fazer o asfalto mesmo. Não dá nem para fazer recapeamento. Então, é o seguinte, fica caro. Nós estamos fazendo, por exemplo, nós deixamos de fazer a ponte que vai fazer aniversário lá. Agora, nós tínhamos que optar, ou tapa buraco ou a ponte. Qual que era o porvir? O Laércio está trabalhando nesse sentido seguinte: nós temos que atender a maioria, tá? Então, também eu comum com essa ideia perfeitamente. Então a gente vê o que é urgente e o que é prioridade. Existe uma diferença entre urgência e prioridade. Então, entre fazer a ponte, que é um determinado número de pessoas que usavam aquela passagem da ponte lá, e fazer o tapa-buraco, obviamente o tapa-buraco é mais importante, né? Vai atender mais isso, pessoas. Isso, exatamente. Então nós optamos por enquanto, não que nós vamos deixar de fazer a ponte, não. Já estamos fazendo um levantamento, já fica em torno de 80 a 100 mil reais a ponte, tá? Que era mais ou menos o valor entre os dois. Agora, a princípio, tapa buraco. Em seguida, mas já tá, vai sair a ponte, se Deus quiser. Acho que e a ponte ali perto da Peixe União ali, que o pessoal reclama pra mim quase não, pois todo é, dia. Lá é uma ponte de madeira. Não é uma ponte. Não dá pra fazer ali, não, resolver pois o problema? Pois é, eu tô falando com o Marcão pra ele arrumar pra mim umas longarinas pra gente fazer. Só que ali estão passando caminhões pesados. Ali não é pra trânsito pesado. Hoje já não dá, mas hoje tá interditado. Não, eles passam uma PS, passam. Moto e tal, de moto até dá pra passar. Mas não é para isso. A ponte ali não é para isso, não. E passaram com isso, depois veio a chuva também, complicou tudo. Aí ali eu vou recuperar nos moldes que já estava, porque. Vai ser de madeira, se não vai mais. Se embaixo é os 100 mil reais, lá também vai ser, não vai ser diferente, não. Mesmo porque eu tenho um outro problema ali, que é aqueles barrancos lá. Jogaram o rio fora do curso normal dele. E tá desbarrancando aquela parte ali da Coab ali, da Coab, não, do BNH. Isso, né? Então, ali é um problemão. Já estive estudando, nós não vamos ter condição de fazer um gambião lá, de forma nenhuma. Aí levei lá um dos engenheiros lá nosso lá, pensou-se em fazer um metalude, mas em dois ou três estágios, que é meio complicado também, mas mesmo fazendo estalude, eu tenho que fazer tipo umas escadas, isso, exatamente, de grau, mas lá embaixo eu tenho que fazer uma contenção, e essa contenção é de 3,80 metros no mínimo, que ficaria caríssimo, então ali tá complicado, ali eu vou perder alguns dias de sono, para ver, e tem que arranjar uma verba federal, porque nós não temos condição de fazer aquilo ali. Osmar Siriaco, vereador, está te parabenizando, disse que está agradecendo a retirada de um canteiro que tinha na Avenida Deputado Berto de Almeida, que atrapalhava fazer a curva lá e o Júnior resolveu o problema retirando o canteiro. Está muito satisfeito, te parabenizando. Você resolveu o problema do Osmar Siriaco. Pois é, não, não só do Osmar, mas de toda a comunidade. Foi uma reivindicação dele, ele me explicou bem, e vocês podem ter certeza do seguinte. Eu verifico, sabe? O pessoal vem falar as coisas, e por exemplo, para sair o trevo lá, eu fui várias vezes lá, em vários horários, tirei fotografia, filmei pelo celular, os ônibus passando, fazendo a curva, aquela coisa toda. E teve uma pessoa só que reclamou de tirar esse canteiro. Hoje, inclusive, teve uma pessoa que falou: olha, parabéns, eu fui lá no Bom Jesus lá e estava vendo um ônibus virar lá, vocês tiraram um canteiro assim, mas nossa, mas aquilo ficou muito bom e tal. E digo mais, ali também vai ter uma rotatóriazinha, uma mini rotatória. Tipo, que vocês tipo exatamente. Na saída para exatamente, não vai. Mas eu tive uma reclamação de um morador de frente lá e tal. Jesus Cristo não agradou todo mundo. Quem sou eu, né, para ter essa. Mas tá tudo bem. Foi essa legal. Semana que vocês fizeram lá, né? Foi, né? Foi sábado, ontem não, foi sexta-feira. Foi ontem à tarde, né? Foi. Não ontem à tarde, mas não, ontem. O dia inteiro. O dia, né? Foi o dia inteiro. Bom, tem mais uma perguntinha aqui que fizeram durante a semana. Essa nossa ouvinte aqui, ela tá com um problema em frente à casa dela, quebra-mola. Quebra-mola tá em frente à casa dela e ele está jogando toda a enxurrada para dentro da casa dela. Eu não sei se isso já chegou até para você, porque eu passei para assessoria de comunicação para eles tentarem resolver esse problema aqui. O que que é? Ela tem, inclusive, ela tem lá um espaço que ela aluga, né, para comércio. Ninguém quer alugar o comércio dela, porque se alugar, a enxurrada vai tudo para dentro do comércio dela. Dá para fazer alguma coisa, Júlio? Como diz o pessoal antigo, só para morte que a gente não dá jeito. Mas é o seguinte: tem gente que briga para mim colocar quebra-mola, tem outros que brigam para tirar. Não é o caso, ela não está brigando, ela está só reclamando da. Às vezes a colocação desse quebra-mola é o seguinte, é muito questionado o quebra-mola com os tachões, que é o que nós pusemos lá na rotatória lá. Mas é o que mais inibe realmente. Se você faz um quebra-mola, mas faz o de asfalto, ele tem uma medida, que geralmente é dificilmente respeitado. Exatamente, você vai gastar muito mais, mas não estou falando nem em termos de gasto, não. Para mim, o que vale é a eficiência. A questão do gasto, você vai ver se pode ou se não pode fazer. Tá, ponto. Mas a questão do quebra-mola de tachão, o pessoal respeita, porque ele dá um baque no carro. Aí a pessoa passa uma vez, na segunda vez, ele opa, peraí, eu vou quebrar meu carro aqui. Então é o que realmente funciona. Não adianta fazer o outro de asfalto, que o pessoal passa por cima, mas passa. Moto, então, é uma alegria. Serve até de rampa. Exatamente. Então, nós já estamos fazendo licitação de tachões, que o que eu tinha, eu usei e vou usar na outra rotatória lá. Mas tem várias ruas aqui que realmente, isso aí eu já até presenciei. Não é bem esse caso. Esse caso aí eu vou lá examinar, lá ver o que pode ser feito, desviar. Sim, não, sem dúvida nenhuma. Olha, gente, o que a gente pode atender imediatamente, a gente está fazendo isso com uma certa presteza. Outros casos demoram um pouquinho mais, um pouco menos, às vezes não está, às vezes até dentro do aporte do orçamento, a gente vai levar em consideração para o ano que vem. E se é um caso assim, urgente, ou né, com com essa dificuldade que ela está lá, a gente vai analisar, sim, sem problema nenhum. É, Antônio Cláudio, boa tarde. Gostaria de saber do secretário de obras sobre a escola do 25 de dezembro, pois está parada. Arrumaram alguns barracos, mas seria bom se conseguisse fazer um asfalto novo, pois logo, logo estará tudo solto no 25 de dezembro. Obrigado pela atenção. Acho que ele mandou duas aqui numa só. Então vamos lá. Primeiro, a escola que ela fala deve ser o pró-infância. É, 25 pois de dezembro. Pois é, então, esse é um dos casos do dossiê. Porque desde que nós assumimos, não se fez nada lá. Isso é uma obra de vulto. Parada. Para mim é uma obra de vulto, que é de mais de R$1 milhão. É, nós encontramos várias irregularidades lá e eu tomei providência. Então, isso já foi para o jurídico, já fizemos reuniões com o pessoal lá. O mais grave lá é a estrutura metálica que não condiz com o que foi realmente programado. Então, era um tipo de material, puseram um outro, e é um dos valores mais caros. É, não vou entrar no mérito do passado, eu tenho que tocar o para frente agora. Então, o que aconteceu? É o seguinte, as obras não tiveram a fiscalização devida, essa que é a verdade. Ah, mas foi o prefeito que não fiscalizou? Não, o prefeito tinha lá o pessoal que tinha que fazer a fiscalização, o passado. Tá. E eu estou, porque o problema é o seguinte, na época não tinha a figura do diretor de obras. É, era alguém que fazia lá, né? É, tá. Mas hoje tem, e eu tenho essa responsabilidade também de que, se não sou eu que fiscalizo, mas que tem alguém que esteja fiscalizando. Exatamente, é. Então, fomos encontrando, né, as complicações lá, e eu falei, pera aí. Não tem nada para. Quer dizer, existe até coisas para ser pagas ou para ser feita, mas enquanto não resolver, eu não assino nada. É, então esse que é o problema. Não só lá, não tem outros também. Mas está caminhando para que pedir uma suspensão, né? E essa, depois da suspensão, vai ver como é que vai ser, vocês vão trocar realmente. Se a própria Caixa vai aceitar aquele tipo de material. Se passar um produto lá, antiferrugem, alguma coisa assim, se vai. Então, é assim, eu quero que o negócio seja realmente fiscalizado e que seja feito da forma que foi proposto. Falando em fiscalização, e a segunda pergunta agora, dela aqui, ela fala de. Eu li barracos, mas ela escreveu barracos, mas é buracos, né? Seria bom que arrumaram alguns barracos aqui estranhos, buracos. Não. Mas seria bom se conseguisse fazer um asfalto novo, pois logo, logo será tudo solto no 25 de dezembro. Então, a questão dessa operação tapa buracos. Você tem fiscalizado essa operação? O asfalto é de qualidade? Ou a gente vai ter, depois das chuvas, os buracos vão estar todos de volta? João? Olha, além. Da presença do Luciano, que é o que está acompanhando de perto, assim, até vou agradecer de público aqui os nossos servidores da Secretaria de Obras e Urbanismo. Encontrei um pouco de dificuldade no começo, a forma de trabalhar minha é um pouco diferente, exige mais aquela coisa toda, o negócio é mais corrido, o pessoal estava acostumado com, né, mais devagar, aquela coisa toda e tal, mas é o seguinte, além dos dos meus assessores, no caso, né, que é o Luciano, o Alexandre e tal, não sei o quê, pra você ter uma ideia, eu chego 5 para 7, 10 para 7, lá no pátio, o pessoal entra às 7 horas, às vezes até mais, entra mais cedo e tal, não sei o quê, mas eu não teria essa obrigação de chegar lá às 7 horas, não. Meu horário até, normalmente, seria às 8 horas. Mas você pode ter certeza que 7 horas eu estou chegando. Se eu não estou na secretaria assinando algum papel, que você está no pátio. Ah, eu estou lá no pátio, com certeza. Hoje eu trabalho em torno de 12 horas por dia. A Lucia já está me cobrando que eu não faço hora de almoço. Eu vou lá, almoço, quando dá, e o horário que dá também, não tem um horário fixo para almoçar. Ela já está me puxando a orelha também, que eu já tive problema de estômago lá quando eu era secretário de saúde lá atrás. Bom, então. Para você ter uma ideia, eu programei minha vida na seguinte forma: de manhã eu passo em todos os lugares, chego lá no pátio, sei aonde o pessoal está indo, meu pessoal está indo, tal, não sei o quê, e depois eu passo olhando também, além de que tem o Luciano e tem o Alexandre que faz, né, a fiscalização já normal deles, que é a função deles, tal, não sei o quê. Eu agradeço aqui o Luciano, o Alexandre, que são prestativos demais da conta. Estão sempre à disposição, independente se é sábado, domingo, feriado e tal. Que eu também, né? Sábado, domingo, à noite, sábado, dois sábados atrás, aí caiu uma árvore lá na Estrada da Prata lá, foram atrás de quem? Do Júnior. Tinha nada a ver com o Júnior, era o Marcão. Exatamente. Deixaram o Marcão dormindo. Não, mas não acharam o Marcão. E a gente tem que ser amigo, prestativo entre um e outro. Tanto ele também me fornece caminhão, porque eu só tenho dois caminhões e um está parado. Então, a gente tem que socorrer dentro das possibilidades. Aí nós chegamos em casa 11 horas da noite, para você ter uma ideia. Mas tudo bem, não estou reclamando, não. Isso aí é dever de ofício, sem problema nenhum. Mas eu passo em todos os lugares. Aí você perguntou a qualidade do asfalto. Com certeza. Não, é mesmo porque quem está fazendo é a PAV 10, que é assim, né? Não tem se falar da competência do pessoal, não. Mas eu questiono, estudei para saber que a emulsão lá, quanto que põe dessa emulsão, se está pondo pouco, se está pondo muito. Porque geralmente isso é histórico, qualquer lugar do Brasil, o pessoal vem, faz a operação, tava um buraco na primeira chuva. Não, pois é. Mas então, o que acontece é o seguinte: depende do quê? Existe, no mínimo duas camadas quando você vai fazer o asfalto, né? Que a base e a subbase. Se aquilo não foi feito bem feito anteriormente, olha, não atrapa o buraco que aguente. Então, aí foi feito com cascalho, o cascalho tem muito sabre, aquela coisa toda, não foi socado direito. Então, o tapa-buraco em si, ele foi bem feito. Agora, como é que está debaixo daquela... Do asfalto. Exatamente. Então, às vezes solta, não por conta do... E outra coisa que nós temos aqui, um problemão, que eu te falo que cada dia eu assusto, pelo menos três sustos eu levo a cada dia. A falta de galerias pluviais determinantes, porque tem algumas que tá lá, mas não precisava dela, tem outras que precisava estar e não está. Então, isso aí, o que acontece? Uma ranhura no asfalto, uma rajadura no asfalto, por falta dessa bendita dessa galeria, ele vai entrando por baixo. E aí sai aquelas benditas, aquelas placas. Então, e nós temos muitos casos aqui em Guaranese, muitos. Outras que aqui eu vou fazer um apelo, que eu não sei se eu vim até aqui para falar sobre a limpeza, mas isso o pessoal tem que nos ajudar. Vai falar sobre a questão da limpeza então, setorizada, sim, né? Isso, então. É importante a gente falar. Isso aí que influencia muito a questão dos buracos na rua. Sim. Mas antes a gente falar disso, então na questão do 25 de dezembro, falou dos buracos. Não, voltando, 25 de dezembro, olha. Lá pelas fotos que eu vi. Não, então, nós temos três fatos ali no 25. Teve o tapa-buraco, já teve lá. Tem que fazer uma parte lá, recapeamento, e tem que fazer uma parte lá que vai ter que arrancar o que sobrou e fazer de novo. Então, aí já é uma etapa mais complicada. Vai demorar um tempo. Envolve mais dinheiro, aquela coisa toda. Avisa o Júnior aí que tem algumas placas de proibido estacionar que estão colocadas de forma errada, viu, Júnior? Tipo? Por favor, mande aqui pra gente Mande pra gente aqui pra gente saber, senão vai ficar no ar. Boa tarde a todos. Peraí, deixa eu fazer um adendo. Proibido estacionar, eu não coloquei nenhuma, não. Eu coloquei permitido estacionar. Será que é ele? Está confundindo? Não, mas a placa está certa. Avisa o Júnior que tem algumas placas de proibido estacionar que são colocadas de forma errada. Passa aqui pra gente onde o local, né? Pra gente conferir, claro. Qual intenção vocês têm para o local da antiga FEPASA, indo para a Vila Cruzeiro, perto da Antônio Batista da Silva? Quem está perguntando aqui é o José dos Santos, o Júnior. E aí? Localizar, é uma que passa tipo uma viela, na realidade, né? Seria. Bom, pois é, aquilo ali é ser transformado em rua mesmo. Não tem muito o que ser feito ali, não. Não sei que alguém tenha alguma sugestão, porque é o seguinte, nós não somos dono da verdade, não. Nós aceitamos sugestão de todo tipo e crítica também, sem problema nenhum. Aqui, Júnior, a sinalização de trânsito está sendo feita por qual equipe? Perto da maçonaria tem um estacionamento em frente à garagem e local de cadeirante. Está dizendo ali, acredito que seja a maçonaria Fernando Osório ali, a loja. Sim, de Fernando Osório. Exatamente, Olha, questão da garagem, se ela está falando da garagem, se você estiver descendo da garagem do lado esquerdo, que agora só desce ali, claro. Se ali vai ser redimensionado aquilo ali. Foi feito. E assim, o pessoal que está na garagem do lado direito, nós já fizemos todo o teste para o pessoal entrar assim. Antes de fazer. E também se a pessoa for medir lá, mas é estacionamento de 45 graus, mas não tem 45 graus, tem mais. Sim, exatamente por isso que não é 45 graus. Nós fizemos mais perpendicular justamente para que o pessoal, porque a rua ali não tem 8 metros. Começa por aí, é. A maçonaria sempre estava reivindicando 45 graus ali, aquela coisa toda, e não é da agora, já é de administrações anteriores, não sei de quando isso, mas há muito tempo estão reivindicando isso, e caberia realmente mais carros ali. E mesmo porque, se você colocar carros dos dois lados, aqui não entrava carro nas garagens de cima. Aí era mais complicado. E nós quebramos a cabeça para fazer mais de que 45 graus ali, para caber, inclusive, se a pessoa chegar com uma caminhonete grande, levamos caminhonete lá, medimos, isso foi feito tudo em loco, então dá para a pessoa entrar assim. É, ficou ali, realmente, tem esse probleminha ali, da garagem do lado, descendo o lado esquerdo, que vai ter lá o acesso à garagem, e do cadeirante também, mas nós não temos uma tinta azul para colocar lá a pintura, mas nós estamos cientes disso sim, sem problema nenhum. É, o ouvinte aqui que mandou a pergunta aqui sobre as placas de proibido é perto do supermercado Irmãos Duarte, elas estão colocadas ao contrário. Colocaram essa semana, está ao contrário. Dentro da vila, ao lado, também está errado. A vila, acho que é aquela entrada ali, né? Que tem ali perto do mercado Irmãos Duarte. Ah, pois invertido, né? Não, isso eu tô sabendo, não. É, o pessoal que colocou lá, colocou no virado para cima, na realidade é isso. Mas é só tirar o parafuso e inverter, não, eu já tô a par de assim. Já vai inverter, vai, então. Vai inverter, sim. É, mais perguntas aqui, deixa eu ver aqui. Parabéns pelo trabalho. Mas a placa não tá errada, não. Tá errada só. Parafusação que fizeram. Parabéns pelo trabalho, Júnior. Só já em falando de tapa o buraco, peço que vocês não esqueçam o bairro aqui perto da ponte do antigo terreno do Márcio Lopes. A Copasa vem, estraga e deixa precário sem condições. Está reclamando aqui da Copasa e já por tabela, por tabela fazendo, pedindo aqui para vocês não esquecerem ali do terreno ali perto do Márcio Lopes ali. Vai ser contemplado ali por enquanto ou não, Júnior? Antes que eu me esqueça, o Zé da Silva Filho, que o pessoal chama de Macarrão, que trabalha em portaria da prefeitura, mandou um abraço para ele, mas ele também me puxou a orelha, falou, cara, eu trabalho na prefeitura, os buracos na frente da minha casa não foi tapado. Justamente por isso nós fizemos um aditivo, porque é o seguinte, eu tinha dimensionado até, vou ser franco aqui, 900 toneladas, né, inclusive para fazer não só os tapa-buraco, mas também alguma coisa de recapeamento, coisa parecida. Mas, infelizmente, não tem esse orçamento todo, nem o recurso. Porque não é só orçamento, gente. O pessoal fala, ah, teu orçamento é tanto. Mas, além do orçamento, precisa do recurso. E não adianta eu ter orçamento e não ter o recurso. E também não vou gastar dinheiro só com isso, com tapa-buraco, né, com conservação de vias públicas. Para você ter uma ideia, sem esse Alcebides lá, o loteamento Alcebides, e mais aqui em cima do Varanda do Peixe, nós temos 67 mil metros de ruas, quilômetros, isso é quilômetros, sem contar o 8 metros, isso é linear. Sim. 67 mil metros lineares. Então é rua pra caramba. É muita rua. É. Então, para dar conta disso tudo, não estou reclamando, não. Estou aqui para isso e tem que me virar. Mas a gente vai fazendo dentro do limite nosso, sem problema nenhum. Lá, com certeza, tanto lá no Zé da Silva Filho, como esse que você está falando aí, a gente vai passando e vendo o que pode ser feito. A questão dos loteamentos lá das licenças, que você tinha proibido por 90 dias, eu acho, como é que é? Já acabou o prazo? Não, nós estamos com 12 agora, né? Na época eu vim aqui, acho que estava com 7. Hoje nós temos 12 pedidos de loteamento. Mas já voltou ao normal? Já, não. Nós estamos estudando, não. É. Aí, a partir de 23 de abril, nós já começamos. Primeiro passou pelos engenheiros, levei para o engenheiro da Copasa, até agradeço ele, né? Da Copasa, não, da AMOG, o doutor Itamar. Ele faz uma avaliação também prévia para mim, porque assim, eu conheço a legislação, não sou engenheiro, mas sei a questão, né, legal da coisa. Então, mas eu preciso dos engenheiros para que dê o respaldo técnico. E tem também a questão do Conselho do Meio Ambiente, que é o CODEMA. Então, porque assim, nós não podemos falar assim, olha, tá bem, apresentou todas as documentações aqui, tá, pode fazer o loteamento. É um negócio muito sério, porque tem a questão da água pluvial, tem a questão do esgoto, tem a questão que você me falou aí do asfalto, a gente está realmente verificando se o asfalto está de boa qualidade, se não está, aquela coisa toda. Então, existe uma série, né, de incumbência para o loteador, né, e nós fiscalizarmos isso. E antes que dê o aval, olha, tá liberado o loteamento, nós precisamos ter realmente, se não está entrando nas APPs, né? Se não está, se realmente aonde eles vão colocar ético, porque todo loteamento agora pela lei de 14 de julho de 2016, existe, todo loteamento tem a sua ética. E já deixo um alerta aqui, por exemplo, na prefeitura não tem uma churumeira. O que é essa churumeira? É que faz a limpeza dessas ETs. Hoje nós não temos. Nós temos uma elevatória, que também precisa fazer a limpeza, e temos a ET que nós estamos removendo ela do local lado do distrito. Distrito do Firmino Rocha. Pois é, nós encontramos ela já paralisada, totalmente inerte. Então estava esgoto a céu aberto. E nós tivemos que tirar lá também, porque aqui também foi doado. Então tivemos que tirar do local. E ela já estava danificada, uma parte, vou ter que fazer um remendo nela agora, segunda-feira, já vai começar esse processo aí. E vamos mudar ela lá para baixo, que é o local que seria realmente. Mas, é uma ET de 6 mil litros só. E ali uma ET de 6 mil litros não vai comportar o volume lá de cima. Então nós já estamos programando uma de 12 a 15 mil litros, mas de alvenaria, um negócio mais fixo, porque aquilo ali tem uma duração, não digo pequena, mas para mim é pequeno, porque você ter lá uma duração numa ET de 6 a 10 anos é muito pouco para o serviço que ela vai fazer, que é a de eterno aquilo ali, né? Boa tarde, Antônio Cló, tudo bem? O que vai ser feito, graças a Deus tudo joia comigo, o que vai ser feito na entrada do BNH? Pois é muito ruim passar por ali, tanto de carro quanto a pé, né? Tem carro estacionado dos dois lados, tem fábrica de um lado, tem funilaria do outro. Quando é que vocês vão tomar providências? Sabe onde ela está falando ali? Sim, na curva ali do BNH. E digo mais para ele, aquela ponte também, logo logo eu vou ter que mexer nela. Tem problemas ali também. A gente vai ficar sem ponte na cidade, então? Ali foi feito com aquele material corrugado. E ele já está já cedendo na parte de baixo, porque passa muita água com produtos ali e tal, não sei o quê. E já estive verificando ali. Por incrível que pareça, quase todos os problemas eu conheço. E ali é o seguinte, olha, existe uma legislação, que até foi quando eu fui vereador, e tem ali, nós não temos um código de postura, mas é uma coisa mais ou menos parecida. E mecânica, funilaria, borracharia, essas coisas tudo, tem que fazer o serviço dentro da propriedade, não pode fazer fora. Do lado de fora. Então, o pessoal ali vai ser notificado, realmente. É porque ali só tem um trânsito naquele pedaço ali, né? E nós vamos colocar, né? Proibir estacionar em determinado lado ali, para que se realmente o trânsito flui. Só que são muita coisa, e assim. É muito por exemplo, detalhes pequenos, pelo que estou percebendo. Por exemplo, né? Assim, reclamar para mim, olha, mas abrir o loteamento lá não tem placa de trânsito, que é uma coisa que nós estamos estudando lá, o loteador já ser obrigado a fazer isso aí também. Mas nós já encontramos situações assim. Por exemplo, você desce lá no renovação, lá naquela questão do Zeitune lá, que é complicado lá, que o troço está no meio do caminho ainda. Nós vamos, dentro do possível. Mas para isso, as placas que eu encontrei foram poucas. Tem algumas lá, né, tal, que nós estamos aproveitando. Outras eu estou recolhendo essas placas que já estão danificadas para mandar repintar, em vez de mandar fazer, gastar com material, lata, aquela coisa toda e tal. Dá um jeito de repintar essas placas. Mas tem que comprar outras também. Por exemplo, placa par eu não tenho mais. Então, isso tudo depende de licitação, que demora em torno de 45 dias, aquela coisa toda. E questão financeira também. Você vai brigar agora com os vereadores para que o ano que vem o orçamento seja um pouquinho maior. Em agosto, se Deus quiser. Vamos fazer um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta para continuar batendo esse papo aqui com o Júnior. Tem pergunta aqui do pessoal reclamando em frente ali a padaria da Rose, ser contramão, isso é uma brincadeira, Antônio Cláudio. Quem vem da Marechal Deodoro e sobe para ir para Coab, tem que descer lá na praça, e quando tem festa tem que ir lá no Centro Cultural. O pessoal tá bravo aqui. Daqui a pouquinho a gente repassa essa pergunta pro Júnior. Programa Expresso. programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É o programa Expresso aqui na Pássaro da LFM. Vamos juntos aí. Hoje vamos passar com certeza das 14 horas, porque tem muitas perguntas chegando aqui para o Érico Queiroz Júnior, que é o secretário de Obras e Urbanismo aqui de nossa cidade. Antônio Cláudio, em frente à padaria da Rose, ser contramão é brincadeira. Quem vem da Marechal Deodoro e sobe para ir para Coab, tem que descer lá na praça. Quando tem festa, tem que ir lá no Centro Cultural. E aí, Júnior? É algo para se reavaliar? Marechal Deodoro? O Marechal Deodoro é lá embaixo. Lá. É. Quem vem da Marechal Deodoro, ele colocou aqui. Padaria da Rose. Padaria da Rose ali é Major. Ali eu não vou lembrar. Marechal Deodoro é na minha rua lá, ué. A rua lá de casa. Então ele tá confundindo aqui, ele tá confundindo, da rua, né? Marechal Deodoro, Marechal da Fonseca é a rua. Ele deve estar confundindo no fundo, da rua aqui. É, provavelmente. Mas ali em frente à padaria da Rose. É, ali, nós já herdamos isso aí. Não sei qual administração que fez isso, né? Não é o caso. Mas nós temos esse problema, sim. Tanto a rua do Foro, que passa em frente fora, como a da Rose, tem o mesmo sentido. Que não deveria ser. Falam-se quando fizeram estudo até junto com, não sei se com a PM, alguma coisa parecida assim e tal, e determinado o que seria mão e contramão. Já nós estamos já realmente estudando isso aí. Até há tempos atrás eu pensei até em mudar a rua do Foro, inverter. Né? Tem uns aí, mas me bateram. Deus me livre, você tá doido. Não, o pessoal quer dar a volta na praça, aquela coisa toda, tem que ser desse jeito mesmo, tá? Não sei o quê. Bom, provavelmente, assim, tudo a gente faz, apesar do pessoal achar que não, mas todas as iniciativas nossas e depois conclusão do nosso serviço, nós fazemos primeiro uma prévia, um estudo. Pedimos opiniões, né? Essas mudanças que estão acontecendo agora, frequentemente a gente vê. Sem dúvida nenhuma. Vocês conversam com quem, Ju? Com o pessoal, principalmente o pessoal mais próximo ali. A questão, por exemplo, do quebra-mola. Nós temos lá a questão do Alfredo Carvalho lá, o pessoal está pedindo muito quebra-mola. Mas é engraçado que a maioria que a gente conversa, ninguém quer o quebra-mola na frente da casa, na porta da casa. É engraçado. Mas vai mais da. Não, mas aqui na minha porta não quer, não. Eu quero que. Então, é claro que nesse pouco espaço de tempo que eu estou à frente da secretaria, eu estudo muito, eu leio muito sobre tudo quanto é a atitude que a gente vai tomar, vocês podem ter certeza disso. Então, a questão do quebra-mola, provavelmente dito, mas tá rachando minha casa, tá? Não é bem assim, não. O pessoal não quer o barulho do carro que bate lá às vezes, tal, tá, não sei o que, que dá aquele solavanco, aquela coisa toda, tal, tá, não sei o que. Mas na porta de alguém vai ter que estar. Tá. Então, o que que ou ele não vai existir. Ou exatamente, Ou então, o que que a gente procura fazer? É onde tem muro, que não vá ter garagem ali, pra, né, aquela coisa toda. E a gente faz realmente assim, claro que eu não sou técnico, né, em operação de trânsito, mas a gente não faz a coisa trabalhada assim, não, e às vezes demora um tempo até para ver se realmente a necessidade da população é aquela, ou pelo menos da vizinhança ali, que a gente quer é que realmente agrade, não a todos, mas a maioria. E essa é a nossa meta, porque agradar todos, não vamos só agradar. Os moradores, mas os condutores também. Exato, claro, sem dúvida nenhuma. Então, e às vezes alguns casos demoram um pouco mais, um pouco menos. Aí vai depender. Mas essas mudanças que aconteceram aqui em Guarnésia, elas não são definitivas, Júnior? A gente pode, de repente, daqui a alguns dois meses, não deu certo. Pode acontecer, não. E olha, e assim, a gente está aberto para voltar atrás se isso não deu certo. Por exemplo, ontem, quando nós estávamos fazendo a rotatória lá, tem um senhor lá, não sei o nome dele, tava, falou, olha, mas a placa parda ali, você vai me desculpar, eu falar, eu posso falar? Pode, sem problema nenhum. Não, você deveria pôr a placa parda do lado de baixo, porque o senhor vem aqui à tarde, o senhor vê o ônibus vir aqui, o outro vai ficar parado lá. Tá, tá, tá. Eu já fiz esse estudo antes. Pode ser até que amanhã depois os motoristas vão falar para mim: ó, oh, Júnior, é melhor pôr lá. Porque aonde foi colocado é o que manda a lei, tá? Mas de repente, se não infringir uma lei federal, nós podemos até fazer alguma adaptação ali. Em vez de colocar a placa no sentido da rua 7 de setembro, a gente colocar já na entrada do trevo. Se bem que é assim, rotatória, e ali é uma mini rotatória, a preferência é para quem está na rotatória. Por que que a placa pare foi na rua 7 de setembro? Por quê? Porque a pessoa, ela vai ter duas opções. Ou ela já vai para a rua 7 de setembro, né, em sentido centro, ou ela vai virar para a Varanda do Peixe. É. Então, quem tem realmente que parar é quem está vindo da 7 de setembro, porque o que virou na Varanda do Peixe tem preferência, porque está dentro da rotatória. Fazer a rotatória. Exatamente. E eles queriam que eu colocasse lá de baixo. Ah, porque aí a fila fica até lá no... Mas não é o legal. É. Então, precisa ver, né... O conforto da população, isso que é verdade. É, parabéns, Júnior, pela dedicação. O BNH nunca teve tão limpo. Valeu, abraços, Helena Marangoni. O BNH tá limpo, mas os outros bairros lá também são limpos? Obrigado. Parque do Trevo ali, como é que tá? O Parque do Trevo, o pessoal reclama bastante. Então, não sei como é que tá agora. Pois é, limpias nós fizemos. O pessoal tá tanto aqui dentro da cidade como já de fora, já me falaram isso. Olha, eu tô gostando de Guarnesa, tá limpa, tal, tá, isso aqui. Agora, deixar um recado para a população. Nós fizemos a nossa parte. Inclusive, contratamos pela MOG dois caminhões e uma máquina que ficou aqui praticamente 16 dias fazendo uma limpeza mutirão. Então, a cidade está suja. Aí a população precisa também entender que ela também tem que respeitar. Exatamente, respeitar. Com essa limpeza que nós fizemos setorizada. E nós vamos seguir risco, já está funcionando a limpeza setorizada? Já está funcionando assim da nossa parte, não da parte da população, porque nós setorizamos semanalmente, dividimos em 4 semanas, porque o mês tem 4 semanas, às vezes até chega 4 semanas e meia, né? 5, mas nós colocamos 4 semanas, que é o normal. Então é assim, no centro, né, que é um setor, na primeira semana do mês, você coloca para fora a limpeza. E olha, e fique bem claro, gente. Isso mais aí uma vai vez, ser. Não é em tudo. Pois é, porque o que, que acontece? Nós limpamos, desobstruímos, mas desobstruir o que, que é? É tirar realmente montanhas de areia, em tudo, de construção mesmo, pedaço de tijolo, massa, né? O pessoal faz a massa e sobra lá, depois se endurece e aquilo corre com a enxurrada e vai para dentro das galerias. 183, pra você ter uma ideia. Isso ainda é assim. Sei 183? Lá, bueiros, que nós limpamos mesmo na galeria. Isso sem contar a galeria em si. Estou falando ali no bueiro, exatamente, no bueiro. Agora, o que que suja o bueiro? É realmente resto de construção. A maioria é resto de construção. Tem sujeira, até limpeza também de quintal. Pedaço de tijolo, mas cimento, isso que vai, aí a enxurrada vai levando. Então, e lá... Aí a sujeira que a própria população... Infelizmente. Papel, sacolinha e tudo mais. Sim. Tudo vai pro lixo. Então, vai pro bueiro, né? Vai. Então é o seguinte, se a população não nos ajudar, vai ser assim, olha, não vai ter como a gente conseguir fazer Guaranés ficar limpa, não. Então o pessoal tem que contribuir. Então, acontece o seguinte. A gente aproveitando a dica, são 4 setores, né? 4 setores, setor laranja, vermelho, verde e azul, tá? A gente anunciou aqui na rádio, acho que foi distribuído flyers também. Tem. Inteira. Isso, exatamente. E aí vai funcionar assim, João. Vai funcionar assim, setor 1. Aí a população que está nesse setor 1, que é o setor laranja, né? Isso. Coloca a limpeza do quintal. Na primeira semana. Coloca ali de segunda a sábado. Em frente à sua casa ali. Exatamente. Coloca lá. Na outra semana. Eu passo retirando. O caminhão da prefeitura passa. Exatamente. É assim que funciona. Exatamente. Se essa pessoa colocar na semana que o caminhão estiver passando ali, se for antes do caminhão passar, beleza. Mas então, se colocar depois, já era. Vai ficar um mês na rua. Pois é, mas nós vamos ter esse cuidado, porque é o que eu estava falando em off para você. Eu tenho 2 caminhões basculantes só. E um está no estaleiro que está arrumando o motor. Então eu só tenho um caminhão. Para fazer esse serviço. Para fazer, no mínimo, 67 mil metros lineares, não é? Então, 67 quilômetros de rua em Guaranésia. É assim, a princípio, quando eu comecei a fazer esse projeto lá, os meus assessores falaram: não sei se nós vamos dar conta desse troço, não. Mas nós temos que começar. E depois ir no outro caminhão, e a conta de terceirização do lixo, aí provavelmente eu vou ter dois caminhões fazendo esse tipo de serviço. Eu acredito que vá dar conta, sim. E vou fazer todo o esforço, pedir pro Marcão, de repente eu faço aí um mutirãozinho, algum setor que tiver mais complicado, tal, não sei o quê. Mas eu tenho que ter criatividade, tenho que resolver. Já tem setorizei e vou ter que cumprir isso aí, com certeza. Tá, eu vou fazer minha parte. Esse agora é o primeiro mês, né? Sim, é assim, o primeiro mês nós estamos fazendo, até para ter uma visão realmente do que nós vamos gastar, né? De pessoal, de em termos até de combustível mesmo, né? E depois a gente vai começar a notificar o pessoal. Vai ter multa? Nós queremos evitar isso, mas vai ter. Vai. Se o pessoal insistir, eu acredito que, né, uma notificação carinhosa, assim, né? Carinhosa. O pessoal vai entender. Mas se não, depois nós vamos ter que usar a força, sem dúvida nenhuma. Eu me lembro que quando você esteve aqui no mês de janeiro, uma das questões que a gente levantou foi justamente essa questão aí das multas, dos passeios. Sim. Você se lembra que a gente falou? Você falou assim: não, vamos multar, sim, e tal. Eu falei assim: mas como é que a gente vai multar se. Como é que você vai multar um cidadão que ele conserva o passeio dele se na porta da casa dele tá um buraco lá na rua? Agora você fez a operação tampa buraco. Então a gente, partindo disso, com ruas em melhor estado, a gente pode começar a pensar que em breve, de repente, a população vai começar a ser multada aí? Olha, o pessoal não acompanha, né, claro, direito, os passos que nós estamos dando. Para você ter uma ideia, nós mudamos o pátio, né? Foi um avanço grande que nós fizemos, tirar o pátio municipal do centro da cidade, que as máquinas enormes lá, aqueles caminhão saindo toda hora, ônibus da educação entrando, aquela confusão toda ali no centro da cidade. Nós voltamos o pátio lá para a várzea, inclusive colocando garagem onde era com mapa, eu abri lá, tal, não sei o quê. Os veículos ficam agora guardados. As máquinas pesadas que não são minhas, são do Marcão, ficam de fora. Não por ser do Marcão, mas são máquinas maiores, a Patrol, aquela coisa toda. E a minha também, 96, a reta 96, 86 também fica para fora. Mas a maioria dos carros hoje são garagem coberta. Então já foi um avanço enorme que esse carro vai ser aberto ali. Chuva, sol, aquela coisa toda. Eu estou deteriorando. Tá. Então, para você ter uma ideia, o passeio meu da minha frente lá do pátio tava detonado. Eu já mandei arrumar o meu. Se eu vou cobrar, o pessoal falou: mano, teu pátio lá, tá lá no, né, todo danificado lá. Então eu já mandei fazer o passeio. Até para me dar o exemplo, tá? Pintei a frente lá, vai fazer uma jardinagem lá, tá, não sei o quê. Então, eu tô cobrando, mas eu também tô fazendo a minha parte, dentro do possível e do financeiro, claro. Mas vai ter que fazer uma cobrança mesmo, porque tem uma lei, né? Essa lei, na realidade, já até existia. Já estava, inclusive, na lei orgânica isso aí. João, tem bastante coisa aqui pra gente falar. Por exemplo, as praças centrais. Tá. Né? Como é que nós vamos fazer com as nossas praças centrais? Eu passei lá, meu amigo, nem de grama na praça central, mesmo de cima. Não, aqui não é nem grama, aquilo lá é. Sei lá, que é aquilo, tá feio. Aquilo é braquiário mesmo. Tá feio. Não, tá feio, claro que tá feio. Olha, ninguém aqui em Guaranésia, mais do que eu, gosta principalmente da Praça Paulo Ribeiro. Por quê? Porque eu nasci naquela casa em frente à Igreja Matriz de Guaranésia, da Igreja Santa Bárbara. Aquilo para mim é o jardim da minha casa. Sempre foi a praça, sempre foi o jardim. Eu abri a janela, estava na frente do jardim, brinquei ali a vida inteira. Então, como dizia minha mãe, pode ter igual, mas mais do que eu, ninguém gosta da Praça Paulo Ribeiro. Joguei bola lá, brinquei, corri do Britinho lá, tá pisando na grama. O problema é o seguinte, que nós, por fazermos fiscalização, encontramos, né, várias irregularidades lá. E por conta disso, nós começamos a cobrar o empreiteiro parou porque ele viu que o negócio estava sendo fiscalizado realmente. Para você ter uma ideia, aquele contrapiso, eu cansei de brigar com ele, que aquele contrapiso estava feito errado. E hoje eu mostro minha razão lá, que está soltando tudo lá. Então, como é que ele ia colocar um piso hidráulico em cima daquele contrapiso, que é um 7x1 ou 8x1, sei lá, muito mal feito lá. Então, ele teve que parar. Mas isso tudo, gente, tem que fazer um processo. Não é do jeito que o pessoal. Não é uma coisa particular da gente, que a gente fala só, pode parar aqui, eu vou pagar o outro e resolvo com outro pedreiro. Não é desse jeito. A administração pública é um pouco diferente. E eu tenho que seguir as etapas. Eu não posso catar uma outra empresa e ir lá, mandar fazer lá, e depois como é que eu vou provar que o serviço dele estava errado? E o pessoal não entende isso. Ah, mas está soltando a pedrinha lá, tá não sei o quê. Mas, de repente, se a justiça pedir uma perícia, como é que eu faço depois de que eu cobri aquele troço lá? O pessoal não entende isso. E eu fico agonizado também de que aquilo realmente é o jardim da minha casa. Você falou de passagem, questão da terceirização do lixo. Então, o nosso lixo vai ser terceirizado? Se Deus quiser. Já está bem adiantado isso aí. Então, o lixo de Guaranés, o nosso lixão aqui vai acabar então? Vai acabar. Se Deus quiser, vai acabar. O lixo nosso aqui vai ser transportado para outra localidade. Já foi feita a licitação? Está abrindo a licitação. Se Deus quiser, nós vamos, primeiro, acabar com o nosso depósito de lixo, que é importantíssimo. Segundo, não digo que vai ser comodidade minha, não. Porque eu vou ter que continuar fiscalizando, que essa parte do lixo, o lixão é do meio ambiente, mas a coleta de lixo é a minha secretaria. Então, a fiscalização eu vou continuar fazendo normalmente. Não muda muita coisa para mim. O que eu vou ganhar com isso é que eu vou ganhar, em termos, os 3 caminhões que eu posso transformar em carroceria, porque eu não tenho um caminhão de carroceria, vou colocar caçamba. Então, vou ter 3 veículos, um muito assim, que dá para aproveitar bem, os outros nem tanto, mas já dá para fazer uma limpeza mais leve, aquela coisa toda e tal. E o pessoal, que é 3 motoristas e mais 3 coletor. É mais coletores, mas os outros são terceirizados. Então, em termos de funcionário, eu ganho muito pouco. Mas eu, pelo menos, vou ter mais 3 veículos à disposição. E o lixo não vai ficar aqui em Guaranés. Nessa questão da licitação, vai ser estipulado para a empresa que ganhar recolher o lixo todos os dias para do alto da cidade, que o pessoal reclamava muito, porque lá a coleta acho que é 3 vezes, né? Por semana? Depende do lugar. Depende do lugar, por exemplo. Inclusive, por exemplo, na Praia do Cício, Santa Cruz da Prata, aqui, né? O pessoal da Prata falou, você não manda um abraço pro pessoal da Prata, eu não mando um abraço enquanto pra ninguém. Eu sou um pouco diferente. Mas vai aí, né? Eu tenho um carinho pela Prata, eu vou lá. Não vou toda semana, o pessoal outro dia reclamou, João, mas você precisa aparecer aqui toda semana para ver os problemas. Não, mas lá nós temos o João da Coleta, que é também, né, um assessor da Secretaria de Obras, e acredito que ele corresponda aos anseios do pessoal da Prata, que eu chamo carinhosamente Pratinha. Eu lembro o primeiro dia que eu fui na Pratinha, lembro perfeitamente, tinha 5 anos e meio. Tá, então eu gosto muito da Prata, sem dúvida nenhuma, a gente tá dando total apoio lá pra festa do ar, aquela coisa toda. Mas não dá tempo de eu ir muito lá, não, mas eu vou sim, não toda semana, mas a cada 15 dias eu apareço lá, converso muito com o João vem aqui na cidade, ele toca bem lá, a Prata tá bem limpinha, tá bem cuidadinho assim. E lá vai ter também, hoje faz, segunda, quarta e sexta, faz a coleta do lixo lá, corresponde, que não tem a necessidade, a princípio não tem essa necessidade todo dia. E assim, precisa fazer um estudo se realmente, porque é o seguinte, olha, em determinadas regiões, cito a minha, por exemplo, do centro, moro no centro e tal, o caminhão passa todo dia. Mas não é todo dia que eu preciso colocar o lixo para fora. Então, é até questão de custo. Então, você fica a cargo da empresa que ganha a licitação, ou isso vai estar determinado? Nós vamos determinar. E assim, não é que nós vamos determinar, nós precisamos saber realmente se há necessidade, porque às vezes o gasto aumenta. Sim. Tudo que a gente faz com uma certa exigência, aquela exigência tem um custo. Tá? Então, há realmente necessidade de passar todos os dias? A pessoa precisa colocar lixo fora todo dia? Não sei se tem tanto volume assim para todos os dias. Então, isso precisa ser. A própria população ela tem que entender que a vantagem da economia não é da prefeitura, é da população. Porque com aquela economia nós podemos fazer outras, criar outras alternativas, tanto na coleta de lixo como outros serviços que precisam ser feitos a nível da Secretaria de Obras. Parabéns, Júnior, pela atitude. Em Gospel, o município conta com o passeio. Se o proprietário não fizer, a prefeitura faz e cobra do contribuinte, é o Gilmar Marangoni. Tá falando aqui. Um abraço, Gilmar, já me ajudou bastante, conversei muito com ele quando eu fui assumir a secretaria. Boa tarde, Antônio Cláudio, gostaria de saber se vai ter operação Tapa Buraco na rua Alfredo de Carvalho, em frente à minha casa tem um buraco bem grande em frente à minha casa, toda vez que chove joga água suja na parede da minha casa ali, vai ter também a operação? Vai. Olha, bom, vai anotar aqui e depois a gente dá uma repassada, mas olha, vou pedir encarecidamente para a população, gente, pode reclamar sim, eu não tenho essa vaidade de receber só elogios, não, aliás, não vim aqui só para receber elogio, claro. Então, pessoal, notifica lá, dá uma passadinha lá na secretaria lá, faz lá a sua anotação, ó, tô com esse problema, parece que reclamaram aí de iluminação pública. A iluminação pública tem um 0800 que o pessoal normalmente não tem usado. Isso, a Ana Maria Gomes, ela fala aqui da rua Luiz Antônio Zerbini e tal, que a luz do poste já está queimada, mas é só o pessoal. Pois só ligar no 0800. Entra no site da prefeitura que lá tem o número, né? Que já vai ter. Você liga e já fala direto no 0800. Júnior, como eu te disse, tinha vários assuntos para a gente tratar aqui, mas não vai dar. Eu queria que você respondesse até de forma um pouquinho rápida. Hoje de manhã eu conversei aqui com um amigo e a gente falava sobre a questão das lajotas aqui do centro da cidade. Tem muitas cidades que estão tirando as lajotas e asfaltando tudo. Eu acho que isso aqui em Guaranésia não seria muito viável, né? A população acho que não aceitaria muito. Não sei, de repente até aceitaria, não sei. Olha, a questão ali, não seria a hora da gente retirar essas lajotas para pelo menos nivelar essas as ruas? Porque a gente pega, por exemplo, aqui mesmo, na parte alta aqui em frente, aqui o hotel, aqui a Vila Nena, está tudo desnivelado. Olha, Afonso Pena, a rua do Procon ali descendo. Talvez a pessoa até falou, Marechal Deodoro, talvez tenha falado da Afonso Pena. Confundiu. Confundiu os presidentes, assim, mas tudo bem. Você descendo ali em sentido. O Gilmar Marangoni está dizendo aqui que o 0800 não funciona. Então o pessoal da prefeitura tem que ver essa questão do 0800, da iluminação pública lá. Pois é, né? Então precisa ver isso aí, mas eu vou verificar isso aí. Bom, voltando então da Afonso Pena, aquela descida sentido a Vila Nunes ali é um problema sério. Ela está bem danificada e tal. Eu já estive estudando a questão de asfaltar por cima da lajota, para servir de leito, subleito, coisa parecida. Assim, tecnicamente, o pessoal que mexe mais a fundo com isso aí, acho que não deve, não. Mas eu tive em Mococa, tive em Paraíso, verificando, fiquei sabendo agora que Monte Santo, o pessoal põe o asfalto por cima mesmo, até para não precisar fazer esse leito, subleito, que é um gasto danado, às vezes tem que fazer remoção. Por incrível que pareça, por exemplo, nós estamos mexendo com a pavimentação lá do Werther, do industrial Werther lá. Por exemplo, pelo projeto, a Caixa não aceita que seja pavimentado em cima daquele piso que já existe lá, daquela terra lá, que já está socada há quanto tempo de lá. Eles querem que tire 40 centímetros de terra para colocar um outro tipo de solo, porque aquele lá não é aceitável por conta que fez um estudo, tal, não sei o quê. Pô, mas passa caminhão lá pesado, tal, aquilo lá está mais que socado, mas tem que fazer. Precisa de fazer. Então, então são coisas técnicas, assim, que às vezes a população não entende direito, porque está tirando terra lá, mas aquilo já está. Pois é, mas tem aí uma especificação técnica que fala que aquilo lá tem que ser mudado. Então, é o caso da lajota. De repente você tira as lajotas lá, não sei o quê, aí você dá com solo que é impróprio para fazer um asfalto, alguma coisa parecida assim. A ouvinte que reclamou aqui da rua Alfredo de Carvalho, ela falou que já foi notificado duas vezes, está esburacado desde outubro do ano passado. É a Aparecida Pereira. Não, sim. Não, nós recebemos reclamação de buraco, desde que nós entramos lá. Mas não deu ainda para fazer tudo. Para terminar, Júnior, parque industrial, a gente vai ter um novo parque industrial agora aqui em Guaranésia? Tipo, para atender pequenas empresas? Ah, sim. Ah, perfeitamente. Empresas não, tá. Portos, não, onde vai ser organizado? Abaixo da Coab ali, o pessoal que é mais lá da região lá, nós temos uma elevatória de esgoto abaixo do CMEI Tereza Cristina, descendo lá. Tem ao lado é o Capitão, depois tem o Tereza Cristina, depois tem a Coab. Subindo, tem feito um triângulo, um terreno que é triangular. Vai ser feito uma rua no meio, que nós, se Deus quiser, acho que quinta-feira, nós vamos fazer a locação dessa rua lá. E vai ser distribuído lotes para empresários de Guaranésia, pequenos empresários de Guaranésia. E pelo estudo que nós estivemos fazendo, estive conversando com o Laércio anteontem, quinta-feira, não, quarta-feira, provavelmente vai ter terreno de 600 a 1.200 metros, às vezes um de 400, dependendo da colocação lá. E vai dar em torno de 40, 50 lotes para empresários que já estão no meio, já trabalhando e tal, que quer crescer, mas não tem espaço. Mas amigos do prefeito ou não? Não, gente. Olha, nós administramos Guaranésia, para Guaranésia. Então, claro que vai ter um estudo, né? O pessoal precisa mais, precisa menos de espaço, aquela coisa toda. Não vai pegar lá um terreno de 1.200 metros quadrados para dar um para pro Laércio, pro Júnior, arruma lá um terreninho para mim lá, eu quero montar uma empresa. Não, ligar para mim não vai adiantar muito, não, porque eu não tenho a caneta, não, mas eu acredito também que o Laércio. Eu não sou daqueles que ficam direto no gabinete, não. Sou muito. Eu falo sempre pra ele que eu levo o problema e levo no mínimo três soluções. Ó, tem essa. Às vezes ele arruma até uma quarta ou quinta, engraçado, né? Que assim, tudo que eu faço, nós fazemos, não só eu, tal aqui, e de noite ele passa olhando. Isso é importante, eu gosto disso aí. Ele fala, deu certo lá, mas aquilo lá ficou assim, assado, tal, não sei o quê. É bacana isso. Tem uma fiscalização. É uma terceira opinião e. De quem de direito, né? Eu não sei se é o Alex, Borba aqui que mandou a sobreiluminação pública, é a Ana Paula que está resolvendo. Será que é a Ana Paula? Não sei, do patrimônio? Acredito que não, viu, Alex? Ela pode até talvez. Porque na época é a mexia com você, amiga. Essa incumbência é mais a do crédito. A gente vai verificar essa questão aqui do 0800. Júnior, queria agradecer, nosso tempo já está mais que estourado. Agora mesmo o Gabriel já está bravo comigo, hein? Vou liberar espaço para ele. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o espaço. Está ficando meio curto. Agora você está chamando mais prefeito e o vice do que eu. Não, mas brincadeira, eu estou sempre à disposição. Mas eu tenho pergunta do Procon aqui para você. Mas ó, a Isabel de Lima, segunda-feira eu vou passar essa pergunta aqui para Maria Chueire, a Maria Amélia, que é do Procon de Guaxupé, ela vai responder para você, tá bom, Isabel? Tá. Eu agradeço de coração a rádio, e sempre que eu precisei da rádio, a rádio sempre esteve aberta, né? Eu agradeço a sua pessoa, que é sempre assim, muito querido, não só dos ouvintes, mas da gente também. E fico à disposição, qualquer polêmica que tiver, pode me chamar, que eu virei com o maior prazer aqui. Se for para reclamação, eu venho. Se for para elogio, eu não sou muito dado a receber elogio, não, mas tudo bem, a gente agradece. Mas eu estou aqui sempre à disposição, você pode ter certeza, não falho, não. Isso aí, tá, Jorge, valeu, obrigado aí pela participação. Intervalinho comercial, eu volto para encerrar o programa daqui a pouquinho também para trazer o nome dos premiados de hoje. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso.